violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos compositores. Uma coleção de obras de autores consagrados. No programa de hoje, nós vamos focalizar vários autores e algumas de suas obras para violão. Marlos Nobre, Eduardo Escalante, Ernest Widmer, Nelson Macedo, Paulo de Tarso Salles. No nosso programa anterior, o compositor Marlos Nobre nos concedeu uma entrevista falando sobre suas obras para violão. Dentre os compositores sinfônicos que hoje escrevem para violão, ele é o mais prolífico e dois programas não foram suficientes para mostrar todas as suas obras mais importantes. Uma delas ficou faltando e vamos mostrá-la aqui numa gravação exclusiva feita para o nosso programa. O compositor fala sobre a suíte Rememórias. Rememórias, então, mais ou menos dentro da linha de reminiscência, mas com um caráter assim mais... Até, tudo começou quando eu escrevi a primeira, que tem uma lembrança de Bach, né? Que é da suíte mesmo de Bach, e que eu sempre gostei muito, ouvia muito. Então, o que acontece? Eu escrevi, mas isso aí é muito assim. Eu não sabia exatamente o que era, porque são lembranças. E então há muita coisa. Eu disse, mas aí eu sempre fico muito receoso quando as coisas me vêm na cabeça. Que eu digo, bom, isso aí, tudo é que vem. Porque eu sempre digo, bom, eu não quero repetir. Então essa primeira que tem um toque baquiano, mas que ao mesmo tempo traz essa coisa do aí vem, então, reminiscências, lembranças ainda de Recife. Porque o pessoal fazia muito isso, improvisava e sempre fazia. Você pode tocar aquilo assim. Isso é bem característico, né? De brincar com uma peça. Faziam muito isso. Eles faziam muito isso. Então, aí daqui a pouco virava um chorinho. E essa ideia do que Villa-Lobos depois usou da Baquianas, ela acho que estava na cabeça de todo mundo, porque quando eles faziam chorinhos em Recife, alguns choros, muitas vezes eles faziam coisas de Vivaldi com ritmo de baião. Ali é uma lembrança de uma canção do Nordeste, né? Que é uma espécie de lamento, né? De umas velhinhas. As velhas faziam. E aquilo me caiu na cabeça. Não é exatamente assim. Aí eu escrevi a melodia. Thank you. De Marlos Nobre ouvimos a suíte Rememórias, com os movimentos Baião, Cantilena e Caboclinhos. O Baião tocado por Paulo Vinícius, a Cantilena por Fábio Cheiro Monteiro e Caboclinhos por Marcos Vitor Wagner. O primeiro e último movimento em gravações exclusivas para o nosso programa, o que é, na verdade, a primeira gravação desta obra. Em 2009, aliás, Marlos Nobre completa 70 anos de idade, 50 de carreira, e vemos com muita satisfação que ele continua motivado a escrever ainda mais para o violão. Da mesma geração de Marlos Nobre é o compositor Eduardo Escalante. Nascido na Argentina em 1937, ele se radicou no Brasil aos 12 anos de idade e aqui teve sua instrução formal em música. Seus mentores foram Oswaldo Lacerda, Souza Lima e Camargo Guarnieri. Dado seu gosto pelo contraponto, não estranha que as duas obras de câmara de Eduardo Escalante sejam Fugato Choros, neste caso um escrito para duo de violões. De Eduardo Escalante, ouvimos o Fugato Choro número 2, para duo de violões, tocado pelo duo franco-brasilian, formado por Frederic Bernard e Giacomo Bartoloni. Escalante é professor de matérias teóricas na Unesp e tem desenvolvido uma atividade bem variada, como jornalista, organizador e numa pesquisa folclórica de campo feita no Vale do Paraíba, que lhe definiu rumos inusitados como compositor. Ele não é, portanto, um compositor muito prolífico. A sua obra mais ambiciosa continua sendo a Sinfonia número 1. Ao menos ele contemplou o violão com uma obra solo chamada Solilóquio. Como o título sugere, é uma peça de caráter meditativo, em si mesmado, num formato bem inusitado. É um longo tema monódico, seguido por duas variações contrapontísticas. De Eduardo Escalante, ouvimos o Solilóquio para violão, tocado por Luciano César Moraes, numa gravação exclusiva feita para o nosso programa, que é também a primeira gravação mundial desta peça. Se podemos clamar o argentino Eduardo Escalante como compositor brasileiro, o suíço Ernest Widmer manteve uma dupla identidade. Ele se junta a outros compositores germânicos de sua geração que se naturalizaram brasileiros, como Ernest Mahler, Walter Smetak e Bruno Kiefer. Nascido em Aarau, na Suíça, em 1927, a sua biografia não difere muito daquela da maioria dos compositores de linhagem germânica. Aprendeu piano cedo, formou-se na tradição coral, estudou em Zurich e formou sua linguagem à sombra de Stravinsky e Bartók. Nos anos 50, ele foi convidado por Kohlreuter para lecionar nos seminários de música da Bahia. Ele se encantou com o Brasil, naturalizou-se brasileiro em 64, casou-se aqui, teve filhos e teve um trabalho didático da maior importância na Escola de Música de Salvador. Curiosamente, sem deixar de lado toda a técnica e pensamento formal germânico, ele ficou fascinado com o folclore baiano e acabou por dar um aporte nordestino à sua produção brasileira. Sua única obra para violão, as 5 peças, mostram essa tensão, apesar de compostas com intenção didática. Vamos ouvir as 4 primeiras. As 2 primeiras são fundamentadas em escalas diminutas e de tons inteiros, que geram uma sensação de angústia. Mas a 4ª, que é a Barcarola, certamente é cantada num barco no Rio São Francisco. No todo, é uma obra de excelente acabamento que traz um universo bastante pessoal para o violão. Thank you. de Ernest Widmer, nós ouvimos as quatro primeiras das cinco peças para violão. Ao violão, Henrique Rebouças, em gravação exclusiva para o nosso programa, que é também a primeira gravação mundial dessa obra, que ele fez na Alemanha e nos enviou para ser exibida aqui. Widmer faleceu em 1990 e a sua obra tem ganhado estatura tanto no Brasil quanto na Suíça desde então, mas estas cinco peças ainda são pouco conhecidas até pelos violonistas. Se Widmer emigrou à Bahia, Nelson Macedo, ao contrário, é um baiano que fez do Rio de Janeiro a sua base profissional. Nascido em 1931, Nelson Macedo teve formação como escultor paralelamente ao violino. Ele estudou por algum tempo na França e, retornando ao Brasil, fez seu nome como regente e professor de orquestração. Ele é um personagem muito querido no Rio, autor de várias obras orquestrais e para formações de câmara inusitadas, muitas delas incluindo violão. Sua obra para violão solo não é numerosa, mas é muito bem feita e de efeito agradável. Sua obra de maior porte é a Suite Caricaturas, de 1980, uma obra que pertence a uma esfera vagamente nacionalista, de caráter descritivo, sem concessões óbvias e extremamente bem concebida para o violão. Seus quatro movimentos, Outros Tempos, Melindrosa, Almofadinha e Primeiro de Abril, são ouvidos aqui também em primeira gravação mundial. Thank you. Thank you. De Nelson Macedo ouvimos a suite Caricaturas, com os movimentos Outros Tempos, Melindrosa, Almofadinha e Primeiro de Abril. Ao violão, Felipe Garibaldi, que teve a grande gentileza de fazer também essa peça em primeira gravação mundial, exclusivamente para o nosso programa. Completando o programa de hoje, vamos ouvir a música de um compositor bem mais jovem, Paulo de Tarso Sales, nascido em São Paulo em 66. Ele é um violonista bastante capaz e, ao longo dos anos, tem se dirigido cada vez mais ao ensino de matérias teóricas em várias faculdades paulistanas. Hoje, ele ensina harmonia e contraponto na USP. Sua obra ainda não é muito numerosa, mas é bem diversificada. Como seria de se esperar, ele tem escrito bastante para o violão e, para deixar um gostinho de seu estilo hierático, de texturas granuladas e manipulação do tempo, vamos ouvir a peça Figural, com o próprio autor ao violão. É uma obra inspirada nos estudos que Paulo de Tarso fez sobre a obra de Villa-Lobos, especialmente a Prole do Bebê número 2, em que o Villa usa imitações de cantos de pássaros e trabalha de forma sequencial com seu material. De Paulo de Tarso Sales, Figural. Thank you. Encerrando nosso programa, ouvimos de Paulo de Tarso Sales, Figural, com o autor ao violão. Nossos agradecimentos a Paulo de Tarso Sales, Felipe Garibaldi, Henrique Rebouças, Paulo Vinícius, Marcos Vitor Wagner e Luciano César Moraes pelas gravações ouvidas neste programa. E também a Gilson Antunes pela sua consultoria, como sempre. Se você quiser enviar seus comentários, escreva, por favor, ao e-mail violão@culturafm.com.br e vamos lê-lo com muito carinho. Muito obrigado por nos escutar e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.